salve, simpatia. Está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche, Muqueca de Siri. Hoje teremos a visita de Silvia Belim daqui a pouco, falando sobre o seu novo single, Voa Voa Sabiá, e também o projeto Palavra Canção. Vamos lá com João Vasconcelos, voz de Laís Gomes. Aquilo que fere é que pode curar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido ou fadado a fazer sarar. Um dia, nem que seja noutra vida. Não sei se é assim, só falei porque faz um tempo que as coisas já doem demais. E as necessidades desassistidas, perdido o limite da humana medida. Aquilo que fere é que pode curar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido ou fadado a fazer sarar. Um dia, nem que seja noutra vida. Não sei se é assim, só falei porque faz um tempo que as coisas já doem demais. E as necessidades desassistidas, perdido o limite da humana medida. Oito.3 Rádio Campeche. Leite de pedra, quem nunca tirou? Se todo dia se mata um leão, se até o sangue já se habituou, fazer das tripas coração. A despeito de tanto despeito, vivemos pra história contar. Por direito a torto e a direito, vivemos pra história contar. De que jeito, de tudo que é jeito, vivemos. O repertório desse programa tem a contribuição ilustre de Mona Lisa, sua linda, Gioconda belíssima. Um beijo pra G, sintonizada na glória, aos pés de Santa Teresa, Rio de Janeiro. Deixando um clamor na voz do infinito.

atendendo a um pedido da Gemuniz, Tarcísio Marça. Beijo, G. Apego é foda, eu sei, mas quiçá talvez eu possa te entender. Cego, não te nego toda vez que vens, mas é tão doído depois do prazer. E tudo fica pra depois, e que há uma névoa entre nós dois. Preciso, meu Narciso, de você. Mas você é tolo, por vezes cruel. Tem medo do fogo, mas não vai pro céu. A tua sorte eu te querer, pois que tua língua é meu lazer. Narciso, meu Narciso é você. Apego é foda, eu sei, mas quiçá talvez eu possa te entender. Cego, não te nego toda vez que vens, mas é tão doído depois do prazer. E tudo fica pra depois, e que há uma névoa entre nós dois. Preciso, meu Narciso, de você. Mas você é tolo, por vezes cruel. Tem medo do fogo, mas não vai pro céu. A tua sorte eu te querer, pois que tua língua é meu lazer. Tarcísio, meu Narciso, é você. Tarcísio, meu Narciso, é você. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, agora Céu da Boca, Castelo Branco, depois Matheus Torreão. Tem categoria para amar que não me acrescenta. Ah, reparei no céu da boca que não devia abrir, que não devia abrir pra mim. Mas eu só posso ver quando já me fiz faminto desse vazio que eu mesmo escolhi. para amar quem não me acrescenta. Incerto lá, de certo cá, tenho categoria para amar quem não me acrescenta. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora vou embora para o México. Matheus Torreão. Daqui a pouco vamos conversar com Silvia Belin sobre o novo single e sobre o projeto Palavra Canção. Aguenta aí. Essa música é dedicada a todos os críticos musicais. Minhas dezenas de canções de amor, pois estou certo de que alguém vai fazer por mim. É melhor assim. Eu vou embora para o México, oh, oh. Essa cidade está um tédio, oh, oh. Sabam que estou falando sério, que enfim serei feliz. Eu vou embora para o México, oh, oh. Beber um drink no inferno, oh, oh. E no dia de los muertos vocês vão lembrar de mim. Garganta é um filme de terror. Não vou cantar minhas dezenas de canções de amor, pois estou certo de que alguém vai fazer por mim. E é melhor assim. Eu vou embora para o México, oh, oh. Essa cidade tá um tédio, oh, oh. Saibam que estou falando sério, que enfim serei feliz. Eu vou embora para o México, oh, oh. Beber um drink no inferno, oh, oh. E no dia de los muertos vocês vão lembrar de mim. Thank you. Ai, tá certo, esse foi o lado A do Moqueca de Siri de hoje. Leite de Pedra com João Vasconcelos, Laís Gomes. Enfim, Saudade, Mariana Baltar, Luiz Flávio Alcofra e Mauro Aguiar. Do projeto Três Varios. Roupa do Corpo, Felipe Cato. Sonho Estranho, Moacir Luz. Samba Trabalhador, participação Chico Alves no disco de mesmo nome. Samba Pra Mim Mesmo, de Ipanemas, com a voz de Wilson das Neves, saudoso baterista. Tarcísio, Marça, Céu da Boca, com Castelo Branco. Fechamos o lado B, o lado A, do programa com Voo Embora para o México, Matheus Torreão. No fundo estamos ouvindo o Choro de Curitiba, com Julião Boêmio e Bubu Fulô. E agora vamos bater um papo com Silvia Belim, que está lançando o single Voa Voa Sabiá. E eu estou aqui no estúdio com a Silvia e também com a Cláudia Aguirre, que responde pela identidade visual do projeto, não só do single, mas do EP que vem por aí e muito mais que elas vão contar. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Então, conta a história dessa música, que tem uma história muito bonita por trás, né? Eu gostaria, mais do que eu ficar falando aqui, eu queria ouvir de você. Conrad, bom dia. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Campeche. E um prazer também estar falando contigo em tanto tempo que a gente se conhece, né? De divulgação da música autoral. E, enfim, essa música surgiu. Acho que hoje é Dia dos Pais também. Acho que o motivo de lembrar também, né, os nossos pais queridos, essa música. Eu fiz pensando, né? Pensando meu pai, ele como um sabiá, que vem nos dar um recado de alegria, de mensagem. E vovô sabiá veio dessa ideia, né? Dessa inspiração, pensando nas nossas memórias. E foi uma música que há um bom tempo, né? Um bom tempo eu compus e surgiu a possibilidade de fazer agora. Tem a produção do Antônio Porto e gravei no estúdio de Jorge Lacerda. Então tá sendo um prazer enorme. Ela foi lançada dia 1º de agosto em todas as plataformas digitais. Então quem quiser ouvir, tá lá. É só entrar nas plataformas e YouTube também. Tem o making off que eu fiz junto com a Cláudia, que está aqui do meu lado, que é a pessoa que está junto comigo aí nesse momento, né, desse novo trabalho que está se direcionando para um EP também. Então, Cláudia, quiser falar um pouquinho sobre... É uma oportunidade incrível de trabalhar numa área com a qual eu não tinha trabalhado diretamente ainda, embora eu esteja muito envolvida com o ambiente musical, porque sou companheira de músico há muitos anos, mas trabalhar diretamente com uma identidade visual, desenvolver a parte da imagem e também da imagem em movimento, né? A imagem audiovisual para esse projeto tem sido uma oportunidade de explorar muitas outras questões, né? Que a gente pode explorar no ambiente multicultural e artístico. E a Silvia tem me dado essa oportunidade com essa música linda. Até porque, acompanhando um pouquinho a trajetória dela, né, nesse último ano e pouco, eu tenho conseguido perceber a maturidade com que ela tem trabalhado esse novo EP. E Voa Voa Sabiá é a música que traz esse novo trabalho, que traz essa essa nova Silvia, que não é tão, não é uma questão de ser novidade, né? Mas é uma questão de ser processo. Então, no processo, ela está encontrando um outro momento, e esse outro momento está muito bem representado por essa música. Então, foi um trabalho que está sendo incrível, de inúmeras trocas, de um entendimento permanente, né, das áreas distintas, e mesmo assim, temos tido colaboração permanente e restrita. Então, isso torna o trabalho uma coisa muito mais tranquila, e eu acho, tenho a impressão que se cria uma identidade muito maior com aquilo que se está trabalhando, né? Que nesse caso, essa música com essa linda inspiração e com um trabalho musical, né? É incrível. Ele está impecável, né? A música está impecável. Então, tanto a parte da composição da Silvia quanto a parte da interpretação, para mim tem sido uma inspiração nesse sentido de tentar traduzir isso em áudio e vídeo e em imagem. É um tremendo desafio. É, eu acho que essa coisa, tu até sabe falar mais disso que eu, né, Cláudia, essa coisa da imagem, dessa conexão, né, hoje em dia a música sem imagem, ela fica em menos potencial do que ela poderia passar, né? Então, meu trabalho, desde a primeira música que eu lancei, que foi o Ragtown, que eu fiz em Londres, no período que eu estava por lá, aproveitei o momento e filmei, já lancei com vídeo, então a linguagem do vídeo acho muito importante, então já estamos elaborando. É, elaborando o vídeo de Sabiá. Porque você já tem essa relação com a trajetória, e porque é possível trabalhar isso agora de uma forma talvez mais ampla, porque nós deixamos de ser nós duas, né? Estávamos nós duas até a identidade visual fotográfica, né? E em artes visuais, e quando isso passou a se trabalhar na possibilidade audiovisual, a gente teve o aporte de algumas pessoas bem significativas e estamos trabalhando. Estamos na equipe. Isso, a equipe sempre. A equipe projeto, vídeo, videoclipe, vou saber. Vai sair, gente, vão acreditar que vai sair. Vai sair. E depois também tem uma questão que eu acho interessante, talvez, dizer que a música trazia uma intenção que tenta ser traduzida nessa identidade visual e que é uma intenção de uma leveza, de uma proposição de que as pessoas tentem levar as coisas com um pouco mais de leveza, né? E nos tempos que correm, eu acho que isso é um ganho imenso, né? É uma proposição muito significativa. Então, a parte do clipe tem esse desafio, mas a parte da imagem que foi feita em fotografia, acho que já trabalha um pouco isso, né? Tem umas tonalidades que foram trabalhadas. A Silvia queria uma coisa que fosse representativa no sentido de que fosse integral da natureza. E eu imaginei que talvez a imagem dela, o tom, todos os tons da própria Silvia, né? Da tez, do cabelo, dos olhos e tudo isso podiam ser trabalhados. Nessa identidade visual foi isso que foi feito. Sim. Né? Foram os olhos claros dela e todos os outros tons de... Ah, ficou linda a capa. Eu acho que tá bem representativa. Vamos ouvir? Vamos ouvir o Vovó Sabiá, então. Sabiá veio me dizer, me trouxe um recado do pai. Pai falou que era pra esquecer coisas que abalam o coração. Sabiá veio me dizer, me trouxe um recado do pai. Pai falou que era pra esquecer coisas que abalam o coração. Sabia tanto e sorriu, disse para guardar na memória

te dou, meu amor, little flower, sete cravos, sete rosas, little, little, little, little, lá, girando lá, girando lá. Give me your love, love me alive, leve me, leve. Nas asas da borboleta, leta que borbole, bole, bole, sol que gira, sole, sole, meu amor. Flore me now and forever, never more flores, never more flores. Give me your love, love me alive, leve me, leve. Nas asas da borboleta, leta que borbole, bole, bole, sol que gira, sole, sole, meu amor. Flore me now and forever, never more flores, never more flores. Essa foi Seu Mar, pedido de Silvia Belim, antiga Zé Cavaleiro. Além do EP do Vovó Sabiá, a Silvia está com um projeto chamado Palavra Canção, e na quarta-feira acontecerá a quinta edição no Qualé Mané, a partir das 20h30. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre isso, sobre essa ideia aí. Então, Palavra Canção, né? Quinta edição, é um projeto mensal que acontece uma quarta-feira por mês, normalmente é a terceira quarta-feira do mês, no Qualé Mané, que é um espaço tradicionalmente de música, né? Principalmente música de raiz, o samba. E eles receberam essa ideia, né, que foi levar mais poesia e poesia canção, né, criação, troca. Então, esse projeto, né, eu tive essa iniciativa e convidei o Marco Oliva e o Márcio Fontoura, da Desterro Cultural, para comigo e, né, idealizarmos aí esse projeto, que é chamar músicos, compositores, principalmente, para tocarem com a gente. E poetas da ilha, escritores, criativos, para com a gente compor aí a noite, né? Que funciona como se fosse um sarau. Tem uma abertura inicial de músicas que muitas foram feitas a partir desses encontros, né? De composições feitas a partir dos encontros. E depois abre o para os convidados. Então, está sendo um momento muito especial do mês, assim, se encontrar, se reencontrar, sempre poetas e compositores novos, né, são convidados. E o próximo vai ser, agora a gente vai ter alguns destaques também nos encontros. Nesse vai ter como destaque o lançamento do livro Beba Poesia 2, do Cláudio Schuster, o lançamento do Vovó Sabiá, né? E também a presença da editora Traços e Capturas de Itajaí. E em torno de 15 a 18 convidados que vão estar com a gente lá. Então, todos super convidados para estar com a gente dia 14 de agosto no Qualé Mané. Começa 20h30. Projeto aí, né, de promoção da criação, da troca. Tem venda de livros também e troca de livros, CDs, artes. Então, estamos aí firme e forte. Todo mundo convidado. Agora vamos ouvir Josiara, Mansa Fúria. Foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo avô a desaguar em mim. Tranquei neste meu corpo a repulso, o desconforto, o desfecho do momento, desmantelo o coração. Se o acaso do descaso trouxesse o meu chão e a incerteza de seguir me persegue como um cão faminto. Eu escrevo, grito, escancaro o peito por eu ser assim. Foi minha alegria e a felicidade que me cobria. Foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo amor a desaguar por mim. Cobri-me de deslumbre e mágica, e jurei de dedos cruzados, agora Fumaça, com As Baías e a Cozinha Mineira. E depois Nayaco, Não Enche. E daí vamos encerrar ouvindo Silvia Berlim. Saudade, eu conduzi o braço do teu rio a selar-me na boca. O traço do vazio, do seco na boca, baseado da fumaça que ameaça o vácuo da tua forma oca, oca. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Que vazio saciou meu ventre com um regalo teu. Arregalou meus olhos, arrebatou-me meu. a fumaça tem, a massa tem, a massa consumida pela brisa da fogueira que à beira de um beijo seu se queimou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. A saudade eu conduzi o braço do teu rio a selar-me na boca. Oh, oh, oh, oh, o traço do vazio, do seco, do seco, do seco na boca, vaziado da fumaça que ameaça o vácuo da tua forma rouca. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Que vazio, saciou-me o ventre com o regalo teu. Tem a massa consumida pela brisa da fogueira que à beira de um beijo seu se queimou, se queimou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Este é o Moqueca de Siri, toda quinta-feira das 8 às 9 da noite, e às vezes entramos ao vivo também das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche 98.3. Paz, saúde, trabalho, sorte, simpatia, sorrisos, gentileza, prazer, orgasmos, beijos, abraços e saudações rubro-negras. Agora Nayá, com Não Enche, e depois o programa fica por conta da Silvia e da Cláudia, que vão trocar uma ideia com vocês. Nayá. Não vou te fazer entender. Me encarava de frente. É que você nunca Está ouvindo aí Açúcar, que é a primeira faixa do meu último disco, né, Tanto Tudo, a música minha, com parceria no, na música com o Guinha Ramírez. E agora a gente está falando desse meu Açúcar, próximo trabalho, né, o Vovô Sabiá, que é um trabalho que no café eu gosto. Teve a produção musical do Antônio Porto, que é uma pessoa que eu conheci durante a fase de produção do Tanto Tudo. Foi quando eu estava gravando na casa do Alegre Corrêa. E eu gostei muito do trabalho do Antônio, né, o Bolinho. E convidei ele para fazer a produção de Vovô Sabiá. Muito pela concepção de som, né, do que eu queria passar, assim, como é um trabalho que está bem voltado à minha identidade, né, cantora, intérprete, compositora, artista, enfim, né, aquela coisa que entra lá dentro e vai saindo, às vezes demora para se encontrar na música, né, a gente canta tantos, interpreta tantos, mas se encontrar como compositora, né, às vezes é um processo, né, como a Cláudia falou, são processos. Então, teve a produção do Toninho. Cláudia, quer falar alguma coisa especial? Quero falar que é um projeto múltiplo, né, que teve essa possibilidade de a gente trabalhar de formas artísticas as mais diversas e integrar a maior quantidade de pessoas que fazem parte de equipes diferentes, né? A gente está com trabalhos paralelos. O primeiro trabalho lançado foi o single Vovô Sabiá, que é a música que encabeça o novo EP da Silvia. E acho que ela traz um novo momento, uma nova fase, uma nova parte do processo. E essa nova parte do processo foi trabalhada a partir de uma identidade visual que tem umas referências bem... A gente foi buscar essas referências muito para trazer aquilo que a música já estava tratando. São as memórias do pai. E esse pai que é representado por um pássaro, um ser da natureza. Então é uma integração com a natureza que a Silvia já queria trazer a partir daí. E me parece que isso tudo foi trabalhado de forma ampla, tanto na parte musical quanto na parte visual e audiovisual desse projeto. Então, que é um projeto muito múltiplo e, portanto, muito gratificante. Eu que agradeço a Cláudia por toda essa parceria, né? E esse trabalho e estar junto de tudo isso. Então, eu quero mais uma vez convidar a todos a acompanharem aí os processos do Sabiá, do Vovó Sabiá. Tô sempre postando coisas novas de como foi feito. Tem um making of também disponível para assistir, que está no YouTube. E em todas as plataformas digitais para escutar. Nessa próxima quarta-feira vai ser um lançamento dentro do Palavra Canção, que é esse evento de criação, de troca, que acontece no Qual é Mané, quarta-feira, dia 14. E eu vou fazer alguns lançamentos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sexta, sábado e domingo estarei lá também. Para quem quiser acompanhar, tem a minha agenda, Instagram, tá tudo divulgado também, essa parte da agenda. E em especial um convite para o London Pub, que vai ser um trabalho mais direcionado para música, para minha música mesmo, e o lançamento de Vovó Sabiá em Porto Alegre. Então, todos muito convidados a passarem a mensagem também, né? Acho que também podemos desejar o Feliz Dia dos Pais, né? Isso. Feliz Dia dos Pais para todo mundo, né, gente? Pô, são eles, né, nossos anjos aí. Pais e mães que são pais também, né? Desejar tudo de melhor aí para nós e para todos que estão com a gente, segurando a mão. E que se ouça a mensagem de cada sabiá, né? Cada pai sabiá, como pai da Silvia, que é homenageado nessa música. Então, daqui a pouquinho, vamos ouvir Vovó Sabiá, aqui na Rádio Campeche 98.3. Agradecer a oportunidade de divulgar esse trabalho e agradecer o trabalho da Rádio Campeche, a existência Vida Longa. Sabiá veio me dizer, me trouxe um recado do pai. Pai falou que era pra esquecer coisas que abalam o coração. Sabiá veio me dizer, me trouxe um recado do pai. Pai falou que era pra esquecer coisas que abalam o coração. Sabia, sabia tanto e sorriu, disse para guardar na memória, pois o que passou na verdade faz parte da nossa história. Voa, voa, sabiá, voa, voa, voa, voa, sabiá. Voa, voa, sabiá, voa, voa, voa, voa, sabiá.